Survivor. A máquina do tempo. Mexendo com você. Mexendo com você. Pare, pense e vem ficar pra sempre. Pare e pense em nós. Nossa paz.